um curto espaço de diálogo, de comentário, de reflexão. E eu também gostava de dizer outra coisa, o movimento Nós Somos Igreja, que enfim, o nosso pequeno grupo que organizou este encontro com os nossos amigos, vai seguidamente jantar com eles num restaurante. Claro que cada pessoa paga o seu jantar. Isto é para dizer, como somos uma sala com tão poucas pessoas, se alguém quiser continuar a dialogar com os nossos amigos durante o jantar, pois venham também, não é? Vocês dizem onde é que é. Chama-se o Carteiro. O Carteiro é aqui na Santa rua Marta. Santa Marta 53. Tá. Então, se alguém quiser juntar-se a nós, por favor. Agora, quem é que quer dizer alguma coisa? Eu fiquei, sim, fiquei perplexa, assim, não tenho possibilidade de assimilar. É muita substância para ser assimilada. Mas fiquei exuberante, porque de facto, na minha vida pessoal, eu tenho feito uma caminhada a procurar interpretar o que é realmente ser cristão, o que é realmente ser católico, hoje em dia. E, de facto, há muitas coisas que, há uns anos, uns bons pares de anos atrás, encaixavam, mas que, neste momento, não me encaixam. E tenho tido imensa dificuldade em encontrar, na Igreja, pessoas, por acaso, agora este fiquei perplexa com este movimento, que me pudessem responder plenamente, quer dizer, que vocês não responderam ainda, porque isto tinha muito que desbravar. E é muito condensado, é impossível, mas que me respondeu muito a imensas perspectivas, ansiedades, dúvidas que anteriormente eram certezas, mas que agora eram totalmente dúvidas. E essa idade, essa ideia do ser humano cósmico, para mim, e interreligioso, e o que dizia há bocado é verdade. Nós dizemos que queremos ir para uma interreligiosidade, mas a verdade é que cada um defende o seu território. E eu acho que em Deus não há interreligiões. Em Deus é universal, é todos. Todos têm a sua realização plena. Nós, como indivíduos, como humanos que somos, continuamos a compartimentar nossas crenças, ou que somos católicos, ou porque somos hindus, ou porque somos... ou porque realmente também, como dizia há bocado, também isso encheu-me imenso, não é? Porque eu vivo da ecologia, gosto imenso da parte ecológica e o cosmos, e quando nós nos sentimos fora da ecologia, alguém que somos mais, que fomos criados para dominar a ecologia, para dominar o mundo. Eu acho que não, e isso é que estragou a ecologia, foi nós sobressairmos e acharmos poderosos. Eu acho que nós fazemos parte de todo o sistema ecológico e só aí é que conseguiremos ser realmente, verdadeiramente homens e verdadeiramente ou criadores da... E isso para mim encheu-me imenso. Bem, isto foi muito condensado, peço imensa desculpa, mas vou aqui realmente satisfeita e a transbordar. Muito obrigada. Muito obrigado. Mais alguém? Espero. Vamos deixar para depois, se vocês quiserem, comentar ao fim. Mais alguém? Quer? Eu só queria testemunhar uma experiência que tenho vivido há 3 anos esta parte. E várias pessoas aqui também têm vivido, que são os encontros interreligiosos de meditação em silêncio. Encontramos em silêncio. Praticamente, seria ótimo que todas as religiões instaladas aqui em Lisboa estivessem presentes, mas estão bastantes. consta esta reunião só disto. Cada representante de alguma religião presente pode fazer uma oração durante um minuto, depois segue-se um minuto de silêncio para deixar penetrar a oração, e a seguir há 25 minutos de silêncio no fim, em que cada um preenche o silêncio conforme entenda. A reunião é isto. Decidiu-se agora, há uns 3 ou 4 sessões atrás, que cada religião falasse sobre um tema, o mesmo tema, e o tema escolhido foi a compaixão. Portanto, é muito interessante, foi muito interessante ver as diversas religiões, durante 10 minutos, falarem sobre o tema da compaixão. E por aí podemos verificar que todos disseram exatamente a mesma coisa. Não houve diferenças. Portanto, essa é a experiência que eu queria dizer. Tá, obrigada. Mais alguém? E onde é que são as reuniões? Ou quando? Tem sido... São espaçadas mais ou menos um mês e meio e têm sido nas casas das diversas religiões. Uhum. A nossa comunidade organiza, normalmente pelos cristãos, os hindus organizaram já lá, os budistas, os bahais, os Hare Krishnas, enfim. Era para ser agora na sinagoga, no dia 2 de março, mas foi cancelado por motivos, por certo, de força maior. Mas, enfim, em casa de cada um. Muito bem. Não sei agora se a Cristina e o Vitorino querem dizer mais 2 minutos cada, porque nós temos que sair às 8h30, não é? Temos a casa. Não era aí alguma palavra mais? Já falamos tanto. Cristina, queres dizer algo? Bueno, eu realmente estas duas palabras que acabo de escutar me parecen magníficas y daban para continuar, de logo la miña parte, dábame para outra hora máis, ¿no? Sobre todo porque isto é o que eu intentaba expresar. A miña experiencia particular, a miña experiencia religiosa, a miña experiencia espiritual se vive desde a miña fe cristiã. E nos meus encontros con xente de outras religións nunca nadie me cuestionou eso e me pediu que renunciar nin siquiera a miña experiencia como cristián católico. É dicir, cando eu me encontro con irmáns, outros irmáns protestantes, ningún me intentou convertir. Digamos, tú tens que cambiarte porque isto en Roma é a decadencia, non? Pero é que pola mesma, cando a min me teñen chamado a dirixir a oración con eles, a darlles incluso pois algunha charla de espiritualidade ou destas cousas, eles mo piden, porque eles saben que eu non vou a exercer ali o imperialismo católico sobre eles, senón eu vou a compartir como eu o vivo, sabendo que se eles me chaman a min é porque eles tamén están vivindo e queren vivilo mellor. É dicir, esa é a experiencia. É dicir, os encontros, aínda que cuestionaba a cuestión de individuo, os encontros son desde persoas coa súa singularidade e coa súa particularidade. E quen di con outros cristiáns, di con irmáns de outras confesións religiosas. Eu, como padre, pois moitos anos fixen oración pola unión das igrexas e tal. Hoxe o que teño clarísimo e o digo en público donde sexa, eu desde logo non teño ningún interés en que todos os protestantes se convirtan ao catolicismo, ningún, porque eso sería a morte da riqueza da iglesia. A iglesia, afortunadamente, como seres humanos, é plural e eso é unha riqueza. É dicir, o que os católicos aprenderon da reforma protestante, os mesmos jerarcas da iglesia católica hoxe están descubrindo realmente canta razón tiña en moitas cousas Lutero se pasou nalgúnas cousas como se pasaron os romanos noutras e tal, pero si somos capaces de encontrarnos realmente. E a outro tema, a cuestión do silencio. Unha das cousas que aprendín con Raymond Panikkar é que Deus é ante todo silencio. e non é que non o soupera antes, pero digamos que non o experimentara tanto como con él. Isto pode parecer, por unha parte, un cristián, un teólogo católico dirá, oi, pues, tes sentido, pero Deus é palabra. É dicir, para os cristiáns Deus sobre todo é palabra manifestada na palabra feita carne, que é Jesus Cristo, pero como sabe moi ben no comenzo do Evangelio de Xoán, ao mesmo tempo que fala de Deus como palabra, fala de Deus como silencio, é dicir, esa palabra que ilumina. Entón, eu creo que donde podemos encontrarnos todos os creentes de todas as religións é precisamente na experiencia de silencio, porque o problema é que as nosas palabras non só intentan traspasar o silencio de Deus, sino que danlle forma a ese Deus, e entonces a miña forma é distinta da outra forma. Se eu son capaz de entrar no silencio de Deus, entrarei na autenticidade máis auténtica de Deus. O problema é que a teoloxía, sobre todo a teoloxía occidental, a teoloxía cristiana, se fixo unha teoloxía de falar, de palabra, unha teoloxía positiva, e foi esquecendo unha teoloxía apofática, de silencio. É dicir, en realidade non sabemos nada de Deus, ou sabemos moi pouco, pouco máis que Deus é amor, e incluso que quere dicir que Deus é amor, non? Entonces, desde o silencio, en que eu non conformo cunha forma antropomorfa necesariamente a Deus, é como podo experimentar. Cal é o tema? Realmente orar co silencio require técnicas, e isto é elemental. O sea, a maioría dos cristianos aprendemos a orar aprendendo de memoria o noso pai. Bueno, pois hoxe temos que aprender a orar co silencio, e aí os nosos mestres, é dicir, os que saben máis que nós, desde logo son os budistas, e podemos aprender deles, non renunciando ao noso. É dicir, o fondo da oración budista, dunha oración zen, é o encontro coa nada. Eu, cando intento facer ese tipo de oración, con técnicas, incluso con posturas físicas, o que me encontro é coa imaxe de Deus, e coa a miña imaxe de Deus é Jesus Cristo. Pero é o punto máis ou menos de chegada, pero o camiño, porque decir, cando a Igrexa Católica empezou a criticar eses métodos de oración oriental, porque non sei que, eu creo que estaba profundamente equivocada. E desde logo, cando dixeron o que dixeron do padre Toni de Melo, xesuita que morreu hai uns anos, que leen gran parte dos cristiáns que non leu pois El Canto de la Rana, están perdéndose unha riqueza que é injusto que eso se perda, non? Entonces eu, desde logo, vos invito a seguir experimentando por ese camiño, non só con outros, sino aprendendo desa maneira diferente que orar. E se con eso vamos chegando a ese encontro con misterio en profundidade e esa paz interior, que me vai a decir a min que eso é falso, que eso é mentira? Gracias.